O ato poético é o empenho total do ser para a sua revelação. Este fogo de conhecimento, que é também fogo de amor, em que o poeta se exalta e consome, é sua moral. E não há outra. Nesse mergulho do homem nas suas águas mais silenciadas, o que vem à tona é tanto uma singularidade como uma pluralidade. Mas, curiosamente, o espírito humano atenta mais facilmente nas diferenças que nas semelhanças, esquecendo-se, e é Goethe quem o lembra, que o particular e o universal coincidem. E assim, a palavra do poeta, tão fiel ao homem, acaba por ser palavra de escândalo no seio do próprio homem. Na verdade, ele nega onde outros afirmam, desoculta o que outros escondem, ousa amar o que outros nem sequer são capazes de imaginar. Palavra de aflição mesmo quando luminosa, de desejo apesar de serena, rumorosa até quando nos diz o silêncio, pois esse ser sedento de ser que é o poeta tem nostalgia da unidade, e o que procura é uma reconciliação, uma suprema harmonia entre luz e sombra, presença e ausência, plenitude e carência. Essa revelação do poeta e dos outros com ele, essa descida ao coração da alma, de que Heraclito encontrou a fórmula, essa coragem de mostrar o que achou no caminho, e nunca é fácil, nem alegre, nem irresponsável, revelar o que se encontrou ou sonhou nas galerias da alma, é o que chamarei agora a dignidade do poeta e com ela do homem, porque é sempre da dignidade que se trata, quando alguém dá a ver o que viu, por mais fascinante ou intolerável que seja o achado. O futuro do homem é o homem, estamos de acordo. Mas o homem do nosso futuro não nos interessa desfigurando. Este animal triste que nos habita há milhares de anos, cujas possibilidades estamos tão longe de conhecer, é o fruto de uma desfiguração. A ação de uma cultura mais interessada em ocultar ao homem o seu rosto do que em trazê-lo, belo e tenebroso, à luz limpa do dia. É contra a ausência do homem no homem que a palavra do poeta se insurge. É contra esta amputação no corpo vivo da vida que o poeta se rebela. E se ousa cantar no suplício, é porque não quer morrer sem se olhar nos seus próprios olhos e reconhecer-se e detestar-se, ou amar-se, se for caso disso, no que não creio. De Homero a São João da Cruz, de Virgílio a Alexandre Bloch, de Lipó a William Blake, de Basho a Cavafi, a ambição maior do fazer poético foi sempre a mesma. Ex homo, parece dizer cada poema. Eis o homem. Eis o seu efêmero rosto feito de milhares e milhares de rostos, todos eles esplendidamente respirando na terra. Nenhum superior ao outro, separados por mil e uma diferenças, unidos por mil e uma coisas comuns, semelhantes e distintos, parecidos todos, e contudo cada um deles único, solitário, desamparando. É tal rosto que cada poeta está religando a sua rebeldia em nome dessa fidelidade. Fidelidade ao homem e à sua lúcida esperança de sê-lo inteiramente. Fidelidade à terra, onde mergulha raízes mais fundas. Fidelidade à palavra que no homem é capaz da verdade última do sangue, que é também verdade da alma.